meu amor. Se entre as notas da canção bem te vi, ó meu bem te vi, um brilho frágil de emoção na alegria das manhãs, no começo de estação. Yeah.